pra quem me quis sem futuro, submetido ao julgue não viu. A minha queda com uma pá daqui e não viu. Sei qual que é da balada, whisky, rum. Mas se tem mina é problema daquele jeito, quarto de motel, no luxo coquetel, dois pro falso céu, os mano cumprindo o papel. Depois em casa, mente pra mulher, na ideia da olé, o diabo consegue o que quer. Prende sua atenção, na dama de vermelho, na segunda intenção, o inferno ficou cheio, parceiro. DJ Alpiso, dita o sermão do morro, soldado pro meu povo que espera um único socorro. Que subiu e prometeu, que um dia vem trazer restauração, a nova Jerusalém. Quem ignora a rime das costas, a palavra me garante que um dia Jesus volta. O sermão do bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O sermão do mundo. Ei, quanta revolta. Já desconheço quem cresceu na minha volta. Os manos do vinho pra água virar inimigo. Te estranha, desanda só pra sustentar o vício. Tipo, seu colar de carro zero nem é qual que é. Desperta a inveja dos bico que anda a pé, se os cara não pode ter. Eu também não, e tudo se resume aqui, quadrada na mão. O último adeus, só por Deus toca a sirene. Quem é mais culpado? Eu, mano, seu corpo treme. O sangue sobe, a mãe não se controla. A lição nobre no aprendizado da escola, que só reprova aquele que não vence. Mas a fé quebra a corrente que já não me prende. Por Deus, pras minhas filhas, venero um bom casamento. Quero sentir no corpo a marca do tempo, que não me espera e sempre segue. Adeus. Aqui mais uma prece do louco que prega Jesus e socorro da Zéó pra todo o povo. O sermão do morro. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O sermão do morro. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O sermão do morro. Os loucos tão de volta à cena, não espalha. Os bico lançou nós na fornalha, mó falha. Medalha quem busca a luta não se entrega, persevera na batalha e prega paz nas favelas. Revolução novela, não honra, desonra e não transmite. Na mente o pensamento é livre, não para na blitz. Vira hits, se pá no verão, no inverno, na primavera. No outono se faz imortal, por várias décadas ilegal. Eu vejo a liberdade, o cárcere e o vício, tipo um míssil. As marcas do terrorismo, patriotismo, a fome. As marcas do militarismo, as ruínas de uma poesia. Eterna reverência a Cristo, o crime é submisso ao poder de fogo. Paz, prosperidade pros inimigos em dobro. Eu tô no jogo, tipo um louco que desacredita. O mal hermafrodita, pelo amor de contamina, infecta. Na HIV eu nasci rose. E como diz a música, meus heróis morreram de overdose. No profundo coma da metamorfose, mais uma dose, tipo antrax, uma virose. Letal no terreno do mal, eu piso no improviso, eu rimo. Se precisar, liga nós, é com nós, primo. Eclesiastes pela paz no morro aí. Um toque de paz, vai na fé, irmão. Sermão do morro. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. O sermão do morro. Bem-aventurados os limpos de coração, o sermão do morro, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. O sermão do morro. O sermão do morro. Ei, 2002, DJ Alpiste, um toque de paz e Eclesiastes. Sermão do morro.